Irmãos da Terra, a mensagem de Cristo trazida há 2000 anos atrás, mensagem essas das estrelas do universo, não foram compreendidas naquele tempo. E ainda hoje, estas mensagens ainda não foram compreendidas pelos humanos de hoje. Mensagens trazidas em um linguajar exemplificado, figurado, para que fosse de fácil compreensão aos humanos daquele tempo. Milênios se passaram e essas mensagens ainda não são compreendidas. As mensagens hoje trazidas pelos espíritos desencarnados e por espíritos encarnados de outras galáxias também não se fazem compreendidas. Denominaram as palavras de Sananda como parábolas. E essas parábolas foram distorcidas e não compreendidas pelos humanos de hoje. As mensagens são trazidas hoje como exemplos, histórias, fatos do dia a dia para comparação e entendimento, mas ainda assim há alguns espíritos que não compreendem a mensagem. As mensagens trazidas hoje são mensagens oriundas do Criador, da fonte. Essas mensagens são mensagens puras, são energias magnéticas que vão atuar em profundidade no espírito de cada um de vocês. Irei usar exemplos para que seja de fácil entendimento para aqueles que são menos evoluídos. O Criador é uma fonte de água pura, cristalina. Médiuns sérios, espíritos encarnados, instrumentos que se preocupam com a evolução, se preocupam em estar limpos para que possam receber esta água, que é a mensagem, e ser distribuída a todos os espíritos deste orbe. Se faz necessário que todos os instrumentos permaneçam limpos, para que esta água não venha se contaminar e a mensagem possa ser passada, distribuída, como veio da fonte criadora. Como disse, as palavras trazidas por médiuns sérios a força magnética que consta através destas mensagens, seja exortação, orientação, informação, tudo que é trazido do universo contém energia magnética que vai atuar no profundo do espírito de cada um daqueles daqui da Terra. Essa energia magnética os ajudará na evolução, na transformação, e darão condições desses espíritos habitarem o mundo regenerado. Vocês, irmãos planetários, são copos, utensílios, aonde esta água será colocada. Cada espírito é um copo. E este copo, esse espírito, precisa ser e estar limpo para que a mensagem possa ter um efeito no espírito de cada um de vocês em profundidade, atingindo cada célula energética, cada átomo de luz, transformando, mudando, dando condições para que possa habitar em um mundo totalmente regenerado. A limpeza do espírito, não pode haver nada que o prenda a esta terra. O copo deve estar limpo para que não contamine a água, a mensagem trazida da fonte. A reforma íntima é a chave, é o código para a entrada para a terra prometida. É a chave, é o código de permanência para o mundo regenerado. A limpeza dos teus espíritos é de extrema necessidade para que esta água possa exercer a função dentro dos teus espíritos. A mudança começa dentro de si. A mudança começa em casa, com os próximos. Muitos espíritos não sabem como fazer esta limpeza. Tudo que não provém do Criador, tudo que não provém do Alto, tudo que não provém do amor deve ser retirado. Dúvida, vaidade exagerada, ganância, ego, orgulho, maledicência, ódio, ira, tudo que não provém da fonte deverá ser retirada. Muitos irmãos, espíritos, devido à problemática, não tem mais tempo de reforma. Mas há chance para alguns neste orbe para a limpeza. 2000 anos se passaram. Tempo foi perdido. Agora estamos no fim. Se vocês querem habitar em um mundo de amor, paz, alegria, devem se limpar para que os seus DNAs, a sua estrutura genética, possa ser modificada. Não adianta pesquisar, não adianta ter contato com seres de outras galáxias, receber notícias, se não houver a mudança espiritual, a mudança energética dos seus espíritos. Todos estão no mesmo nível, necessitam uns mais, outros menos, mas todos necessitam da limpeza. Médiuns, aqueles usados para trazer a mensagem, e os irmãos dos orbes. Todos os irmãos necessitam da reforma, senão não haverá mudança. O apego, a atenção, o desejo material formam uma capa ao redor dos teus espíritos, impossibilitando a ação da mensagem, impossibilitando a ativação molecular, energética dos teus espíritos. A chave, repito, o código para a permanência, para a vivência. Neste orbe, no mundo regenerado, deve ser a reforma para que tudo que for trazido por nós, seres encarnados de outros orbes, e seres desencarnados a serviço da luz, possamos trazer as mensagens e essas mensagens serem absorvidas pelos seus espíritos. O tempo está findo. A reforma é necessária.